pessoa que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem sorte. Sou a irmã do sonho e desta sorte. Sou a crucificada dolorida. Sombra de névoa tênue esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chama triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo pra me ver e que nunca na vida me encontrou. Me encontrou. Eu quero amar perdidamente, só para amar aqui além. Amar mais esse, aquele, o outro. Amar, amar, amar ninguém. Alguém que veio ao mundo pra me ver e que nunca na vida me encontrou.